Trovador, bom dia, Azul 4007, ciente da Foxtrot. 4007, Rio de Janeiro, qual é o nível? Nível 340, Azul 4007. 340 em coordenação, aguarde o instante para a cópia. 4007. Aguardando, 07. Na escuta para a cópia. Pronto, prossiga. 4007 está autorizado para o aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, no nível 340, aerovia Upper Whisky 50. Decola da pista 17 com curva à direita, saída da El, transição de Né. O transponder é o 5434 e o controle opera em 119.80. Cortejo. Autorizado 340 para o Santos Dumont via Upper Whisky 50, pista 17, curva direita, saída da El, transição de NER. Transponder 5434 e o controle 119.80, Azul 4007. Correto, 4007, chame pronto para o puxo acionamento, qual é o portão? Chamará, estamos aqui na remoto, Azul 4007. Azul 4007. Prossiga, Azul. Solicito acionamento na posição para após o pushback com o Azul 4007. 4007 está livre, acionamento, chama iniciando o pushback. Chamará Azul 4007.